aqui, tá ligado? É tipo só um pequeno exemplo de como uma família cresce sem Jesus Cristo, tá ligado? Tipo, alguns ficam mudos, surdos, e outros cegos, cegos. Boa coisa é que não tá pensando. Quero fugir, quero fugir. Boa coisa é que não tá pensando. As armas, as tretas, as drogas. Boa coisa é que não tá pensando. Quero fugir, quero fugir. Boa coisa é que não tá pensando. Sério, é o processo que não se atrasa nunca. O vento sopra e balança as antenas. Descalços e doentes aqui tem de centena. Sozinho pro colégio com 4, 5 anos de idade. 1.500 metros pro seu futuro, é verdade. Tem que estudar, se capacitar. Tem que trabalhar pra sua família ajudar. Ciclo vicioso ativado. O pai morre primeiro e pra mãe sobra o estilhaço. Ela sim, ela é quem? Forte como leão. Ela representa a periferia, meu irmão. Despertador, 5:30. Liga o rádio, prepara o café pro guerreiro não chegar atrasado. Um beijo na mãe, não sabe se volta. Cochichada em sua mente, muita revolta, mais que nada. Arruma um apelido pra pichar. De casa pro colégio, o seu nome vai destacar. Ele é legal, brincalhão, chama a atenção. Todo mundo quer ser seu chegado, tá ligado, irmão? Na sala não é atencioso como deveria. Na periferia, o café no copo sempre esfria. Sem medo de nada, ele enfrenta a professora. Ameaça a tia com um cabo de vassoura. Sempre a mesma história, PM, diretoria. Mais uma cobra, no mundão se cria. O cego, na verdade, é aquele que não quer ver. Não importa a idade, ele vai tomar o poder. Dominava a escola com 13 e abandonou. Não quer ler, nem escrever, nem virar doutor. Pode contar as magrelas que sumiu da quebra. Pode acreditar que o moleque nunca gela. É de atitude, onde chega põe moral. Tatuagem cerebral pra limar os paga-pau. Sua camela GTI, fibra de titânio, roda estilizada no BO. Na cintura um cano 12 mola, amortece o pinote. Via setor de chácaras do penorte, sol nascente, o pôr do sol é mais brilhante. Conhecer o crime nada mais é como antes. Esse caminho é só de ida, mas tem volta na fronteira do inferno, onde Judas perdeu as botas. Na credencial conta toda a sua história, cheia de arranhões e lutas sem vitória. Corajoso e destemido, ele não fica pra trás. Só conhece a guerra, não conhece a paz. Sem nenhum constrangimento, ele saca e bota na cabeça. Oi, tia, isso é um assalto, tá ligado? Abre a gaveta, mano. É astuto, nunca corre contra o vento. No ganho do mercado, aproveitamento 100%. Sua conduta superava o limite, revólver ficou pequeno. Já pensava em dinamite, tem disposição de sobra, pronto pra missão. Foi buscar uma camela lá na 20 da expansão. Logo em seguida, pra sua proteção, adquire um canhão. Pronto, 40, a solução. Em sua mente, o crime parecia brincadeira de criança. E com isso ele não crescia. A sua boca amargava como fel. Na sua camiseta tava escrito: Deus é fiel. Elevou o seu padrão de ser ladrão. Nem azar, nem destino, tudo é por opção. Mandado de busca e apreensão, ele vai pinar. Levanta um troco pro esquema, vai arriscar. No mercado próximo da sua casa, um, dois, e vaza. Suor frio, mão gelada, mais organizada. Invade o escritório do mercado que tava selado. Secretária grita coronhada, já é certo. Pega tudo em espécie e segue reto na saída. Dá de cara com a X-Terra pra decepção. Na esquerda 40, na direita 38. Começa o tiroteio, os homens sempre tem vontade. 4 contra 1, como sempre, tão na vantagem. Seu coração bate ritmo acelerado, nem tá preocupado, sorri. Do alambrado dá pra ver mais uma viatura. Chega prontidão, acuada agora e com medo engatilha o cão. Ele sai louco em sua mente, mais que isso, faz de refém uma senhora que do lixo fazia. Sua feira é no container, escuta só. ver como a vida é. Quem sente o dó de Jó, pega a coroa por trás e dá o grito. Ela reconhece a voz, essa voz é do meu filho. Sua refém é sua mãe, ladrão. Sentença, eu te pergunto, o seu crime compensa? Um dia o crime te faz um refém. Como fugir, como esconder o suor frio sobre o gatilho? Meu filho, ouça a voz da sua mãe. Frente a frente com a X-Terra, o som das armas não deixam pensar. Uma pergunta, será que seu crime compensa? Boa coisa é que não tá pensando. Quero fugir, quero fugir. Boa coisa é que não tá pensando. As armas, as tretas, as drogas. Boa coisa é que não tá pensando. Quero fugir, quero fugir. Boa coisa é que não tá pensando. A miséria é o processo que não se atrasa nunca. Fugir, esconder.